Depois de ouvir, você jamais será o mesmo. Reboque Amigos do WT e Carreta Explosão. Gilberto é o bicho oficial. Produção e mixagens, você já sabe. Gilberto é o bicho.